E mesmo sem ação, vendo pessoas ali, sem motivação, com olhares vazios, vida sem razão, sem identidade na realidade de uma vida preenchida pela solidão. Pessoas vão, pessoas vêm, é um por um e todos por ninguém. Bom, se tudo fosse um pesadelo, mas o que se vê é mais que verdadeiro. Pivete cheira cola só pra encarar a realidade de não ter um lar. Vão de bar em bar, tentando arranjar algo pra comer e a fome saciar. Viver é preciso viver. Cadê a igualdade? Cadê a verdade? Se tudo que se vê é só ou faça pensar que a vida possa um dia pra melhor mudar, renascendo amor pra poder amar. Mas isso é possível, pode acreditar, basta apenas crer e também praticar o que o filho do homem um dia ensinou e a humanidade veio mostrar, que na vida todo mundo tem o seu valor. Não importa a raça, não importa a cor, importante sim é deixar o amor renascer em todos, superando a dor, e trazer a paz que para trás ficou, e a felicidade que se procurou. Viver é preciso viver. Viva a igualdade.